Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Podcast na área, meus amigos! Estamos de volta! Um episódio aí, mais um marco na nossa história, episódio número 120! E vai ser um episódio especial, realmente, um episódio que a gente já tá combinando de fazer há algum tempo, com um convidado muito especial. Infelizmente, sem Fernando Seco, que, como ele anunciou aí semana passada, tá de férias, tá tirando um descanso aí da BioWare, do Mass Effect Andromeda. Não quis contar aí publicamente o que ele tá fazendo. Vamos ver se quando ele voltar, ele resolve abrir pra galera o que ele foi fazer. Mas a gente tá aqui segurando o bastão, como o Seco gosta de fazer, no podcast essa semana. Eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA. Você está ouvindo o podcast, que é o único podcast onde você conversa com desenvolvedores de games da indústria internacional em português. E para conversar com a gente aqui, chega também Rafa Kunen, que é game designer da Gameloft em Toronto. E aí, Rafa? Beleza, cara. O Seco, eu acho que tá tirando as férias da gente também, né? Ah, deve estar. Tá puto da vida com o seu Liverpool ou não? Tô. Porra, tem que tirar. Brandon Rodgers já era. Estamos precisando de um técnico novo, porque tá foda. Estamos gravando aqui nesse domingo, logo depois da rodada da Premier League. Mas vamos falar de futebol, não. Vamos falar do que interessa, nosso convidado, apresentá-lo aqui. O nome dele, cara, eu passei anos sem saber seu nome, conhecendo você. É o querido Fábio Stange, mas todo mundo conhece ele como Petrúcio. Hoje em dia é o quê? CEO, programador, game designer, marqueteiro e tudo mais da Pigasus Games, mas historicamente trabalhou com a gente na Hoplon e em outras empreitadas também. Tudo bom, Petrúcio? E aí, gurizada, beleza? Beleza. Beleza. Tamo aí na área. Petrúcio, conta pra gente primeiro, então quer dizer, esclarece aí isso que eu falei. O que você faz hoje e o que é a Pigasus Games? Cara, no momento eu faço tudo. Fora a arte 2D, que a Samenda tava tocando os freelancers pra mim, até quando eu precisava de coisa 3D, era eu que dava um jeito lá. De vez em quando até na arte 2D eu dou um jeito também. Dou um jeito no som também, eu faço tudo. Nossa. Mas o principal é a programação. Eu sou o único programador de um sistema bem complexo. Uhum. Antes tinha uma equipe pra produzir, né? Então eu me chamava de produtor também, mas agora sou só eu, então não existe mais essa. Produtor sem equipe não é produtor, então. Produtor sem equipe não é produtor. É porque tu, no teu caso, o produtor e designer são a mesma entidade, né? Entidade, gostei, cara. Me senti assim. Me senti esotérico agora. Tenho feito o game design também. O Peter da Hoplon, não sei se tu conheceu, acho que sim, né? Uhum. Ele fez o game design inicialmente. Então todo o outline da nossa campanha foi meio que ele que definiu, né? Entendi. Eu fiz o level design dos últimos levels, mas quem definiu a floresta foi o Peter. Eu fiz as árvores no final. Entendi. Então, eu usei muitos chapéus nessa empreitada, mas o principal chapéu é a programação. Abraço aí pro Peter Carlos Medeiros, amigão do Rafa também, né, Rafa? Sim, amigão, e ouve podcast também. Ele ouve? Ah, então. Então ele vai saber. Não podemos falar mal dele mais. Sacanagem, que é isso. Então, Petrúcio já tá aí, a gente já vai, né, pular de cabeça em vários assuntos interessantíssimos que a gente tem. Eu tô faz tempo querendo falar de tudo que a gente vai trazer aqui. Botar pra fora aí um monte de coisa sobre um gênero de games que eu amo e odeio ao mesmo tempo. E o Petrúcio e o Rafa também muito envolvidos nisso. A gente vai direto para os assuntos do podcast 120. Vambora! Como já é de praxe, a gente começa aqui com alguns avisos, mas hoje diferentes, hein? Especiais, principalmente esse primeiro agora. Petrúcio, a Pigasus Games é a empresa estreante aí no mercado com seu primeiro jogo lançado esta semana, 17 de setembro, saiu aí no Steam, talvez em outras distribuidoras que o Petrúcio vai poder falar também, mas eu conheço do Steam, o Adventurator. Então, antes que eu estrague tudo aqui e fale besteira, eu vou deixar você dizer pra gente, Petrúcio, o que é o Adventurator e onde as pessoas podem encontrá-lo? Cara, Claro, estragar tudo, falar besteira de jeito nenhum, que eu acho que a sua explicação lá no seu review na Steam, eu acho que é melhor do que qualquer coisa que eu poderia tentar tá bom, falar, né? Aqui. Mas o Adventures Editor é justamente, como o nome implica, ele é um criador de aventuras. Pode-se dizer que ele é, de forma bem light, um game engine, mas ele não cria jogos standalone, né? Ele cria jogos que precisa do Adventures Editor pra jogar. Até essa é uma coisa que talvez mude no futuro. Olha! É uma decisão que eu até já pensei em tomar, mas aí envolve alguns problemas de licença com a Unity, coisa e tal. Mas eu acho que seria deveras interessante se ele pudesse fazer Adventures Standalone. Uhum. E a parte When Pigs Fly é a campanha que a gente criou, 100% criada com o Adventures Editor. Então ela não foi criada com a Unity ou com outra engine, ela foi criada com o Adventures Editor. É, a gente só cheatou para colocar os pontos de checagem para tutorial e achievements. Okay. Mas fora isso, ela foi criada exatamente com as mesmas ferramentas que estão disponíveis pro usuário quando ele compra o Adventures Editor. E é isso, ele é equal parts game development e jogo. Legal. E quanto tempo vocês estão desenvolvendo na Pigasus o Adventures 8 até chegar ao lançamento dia 17 de setembro? Foram 3 anos. Nossa. Boa parte desse tempo fui eu sozinho, e acho que metade mais ou menos desse tempo foi com uma equipe de eu, mais 2 artistas e um game designer. Entendi. E o lançamento acabou de acontecer, são primeiros dias. A gente recebeu aqui o Sandro Tomazetti, né, recentemente pra falar do Glyphonite Epic, e ele contou que o mercado tá complicado, né, o game dele não atingiu, assim, a quantidade de pessoas que ele esperava em termos de vendas e tudo. O que, que você já consegue ver do lançamento do Adventures Editor até agora que você pode abrir aqui pros ouvintes do podcast? Cara, a princípio parece que eu tô num barco parecido. Sim. As vendas estão com certeza mais devagar do que eu esperava. Na verdade, assim, ó, se eu, olhando a curva de vendas, ela tá numa crescente que ainda não parou de subir. Então, com certeza é muito cedo pra falar, mas tudo indica que a gente vai ter dificuldades pra recuperar os nossos gastos. Que merda, cara. É uma bosta. Entendi, mas ó, uma das coisas que a gente pode fazer pra tentar virar esse jogo, por exemplo, é conversar bastante sobre o game aqui, porque eu acredito assim, Petrúcio, o problema que eu vi no Glyphonite Epic, e acredito que seja parecido com o Adventures Editor, é só a dificuldade das pessoas de saberem que ele existe. As ferramentas que a gente hoje não tem pra discoverability, né? Pra descobrir os games que a gente quer e experimentá-los o suficiente pra tomar uma decisão balizada de compra. Até porque, se você olhar lá, por exemplo, nos reviews do Adventures Editor no Steam, eles estão amplamente positivos. Na verdade, são 100% positivos praticamente aqueles que vieram depois do Early Access, porque o Adventures Editor esteve em Early Access e tudo. E eu realmente fico com esse conundrum na cabeça. Como é que a gente vai sair desse buraco negro que é a cena indie hoje em dia, principalmente no PC, tá sendo tão difícil você ter qualquer destaque e ser descoberto pelos seus jogadores potenciais, você não acha? Cara, eu concordo plenamente. Inclusive, a cena mudou completamente desde a época que a gente começou a fazer o Adventures Editor. Entrou Greenlight e coisa e tal, então a quantidade de lançamentos por semana que tem hoje em dia é absurdamente maior. Sim. Que quando a gente começou. Eu acho que se o Adventures Editor tivesse sido lançado 2 anos atrás, a coisa seria completamente diferente. Lógico que a gente poderia nem ter entrado no Steam, mas como a gente tem publisher, esse publisher tem uma relação estreita com a Valve e tal, eu acho que a gente teria entrado de qualquer jeito e a nossa vida seria absurdamente mais fácil há 2 anos atrás. Se o Adventures Editor, que teve a exposição adicional com o Kickstarter, ele teve o publisher que nos ajudou com o marketing, ele ticou todos esses boxes que as pessoas normalmente acham necessários e ele ainda assim tá patinando, a situação tá bem complicada pra todo mundo mesmo. Sim, a não ser que tu já seja um nome estabelecido, tá triste. Eu tenho uma pergunta. Joguei o Adventures Editor, inclusive, eu tava jogando na minha hora do almoço, no trabalho, né? Várias pessoas passavam, o que é isso? O que é isso? Perguntando o que eu tava jogando, né? Daí eu explicava e tal. Daí, cool! Daí eu falei bastante pro pessoal, assim, do que era. E surgiu interesse, assim, o que as pessoas perguntavam é, ele é um editor ou ele é um jogo, né? Daí eu falo, não, é verdade, ele tem os dois, né? Mas daí a minha pergunta com relação a isso é, o que surgiu antes pra ti, assim? Eu vou fazer um projeto. Eu queria fazer um Adventure, daí resolveu, já que eu tô fazendo um adventure, eu vou fazer o editor, ou eu vou fazer um editor antes? O que que surgiu antes? Não, com certeza o editor antes. O adventure foi, ele meio que foi, tipo, eu sei que eu tenho que fazer algo pra mostrar a capacidade do editor, mas ele nunca veio, vou fazer um adventure. Não, vou fazer o editor. A campanha veio como consequência. Tanto que depois que eu já comecei a trabalhar full time no Adventures Editor, que a gente definiu o nome da empresa, e depois que a gente definiu o nome da empresa, que a gente acabou definindo a campanha como sendo também também baseada nos porquinhos e coisa e tal, na coisa toda. Então, ela realmente foi secundária, assim. Aliás, nome fantástico, hein? Pigasus. Eu curto demais. Realmente, o nome realmente... Inspirado, é sim. Inspirado. Cara, eu curti bastante, cara. É, não joguei muito da campanha, joguei o início da campanha porque eu queria ver o que dava pra fazer, né, no editor. Daí eu fui direto pro editor, assim, começar a mexer, começar... Eu fiz o contrário, eu só joguei a campanha. E uma coisa, eu me lembro que no podcast antigo tu comentou sobre o Shadowrunner, que ele tinha um editor embutido e tal, né? Uh-huh. Eu acho que tu usou, eu também usei, e aquilo lá, pô, não é uma ferramenta intuitiva. É uma ferramenta pra dev, que não é Sim. friendly pro usuário normal. Então, o meu intuito era justamente fazer uma ferramenta que fosse universalmente fácil de usar pra qualquer um. Acredito eu que eu tive sucesso nessa ideia, se isso é suficiente ou não pra se refletir nas vendas é outra história. Mas eu acredito que o meu editor é extremamente mais fácil de usar do que o do Shadowrunner. Então, isso é que ficou legal pra mim, assim, a surpresa que eu tive, que o editor, ele não ficou o que eu achava que era quando eu fiz o Kickstarter, né, quando eu dei back no Kickstarter, que ele seria um adventure e um editor, assim, a la Shadowrun, né? E que eu acho que tem essa percepção de que o que é um editor pra jogo, né? Que essa coisa bonitinha, que é como tu fez, assim, que é assim que se faz jogo, né? Mas, na verdade, os editores que a gente usa mesmo são umas coisas horríveis, feias e não intuitivas de usar, porque eles têm que ter... ser possível fazer muitas coisas diferentes, sabe? Normalmente, num projeto, tu usa só uma fração daquelas ferramentas. E o teu editor ali, ele é todo focado pra aquilo, tudo é bem tranquilo de usar. Qualquer coisa que tu tem que fazer é clicar no objeto, abrir uma das opções, esse tipo, adorei isso, sabe? Eu acho que é legal isso como ferramenta pra quem não tem noção nenhuma, nem de, que a gente tem isso várias vezes no podcast, de pessoal mandando e-mail pra gente, por onde que eu começo, sabe? Pô, eu não sei Unity, não sei Unreal, não sei programar, não sei fazer arte, não sei nada, mas eu quero fazer um jogo, sabe? Acho que fica aí, cara, fica a dica que tu fez uma ferramenta tão legal que qualquer um pode fazer um jogo, assim, sabe? Fazer alguma coisa que pode mostrar pros amigos, assim, eu acho que ficou muito legal, cara, o esforço valeu, assim. Legal, e quando eu comecei, eu achei que ia ser mais simples, não tinha noção da complexidade do negócio, e, cara, são muitas milhares de linhas de códigos e eu olho, eu ainda fico abismado assim, olhando pra ele, cara, eu criei essa porra toda sozinho, é um monstro, velho. Meu bebê virou um monstro. Bom, além disso, como a galera aí já sabe, nós aqui do PodQuest, parte do motivo que nós estamos aqui, o que nos permite, por exemplo, ter a edição profissional que melhorou muito a qualidade do áudio que você está ouvindo aí no PodQuest é graças aos nossos patronos no Patreon. Então lá no patreon.com/podquest, você também, que ainda não contribui, pode nos ajudar a fazer cada vez mais e ter muitas vantagens e recompensas super interessantes. Por exemplo, uma que eu até às vezes esqueço de falar aqui, mas todos os patronos a partir dos $3 que tem acesso à nossa comunidade no Google Plus, também tem a oportunidade de ouvir o podcast antecipadamente. Então, assim que o editor termina lá, me entrega, né, a versão final do arquivo, eu dou uma ouvidinha rápida, já subo e mando pra galera na comunidade do Google Plus. Então você ouve aí, às vezes, mais de 24 horas antes do lançamento oficial, que é toda terça bem cedinho, o pessoal que contribui com a gente tem acesso antecipado ao podcast. Ouve primeiro. Inclusive, essa semana, a gente vai falar aí no PodQuiz Musical, teve um patrono que acertou antes de todo mundo, porque ele ouviu antes, ele acertou antes do episódio sair. E, cara, muitas outras coisas, se você entrar lá no patreon.com/podcast, você vai ver. A gente tem também o programa de fidelidade do podcast, onde o pessoal que contribui meses seguidos vai acumulando pontos e aí depois pode trocar esses pontos por produtos que a gente vai comprar e enviar para o patrono. A gente tem aí amiibos, a gente tem cópias de games, até cópias autografadas dos games que a gente faz, dependendo do nível de apoio que o patrono nos dá. Pode chegar a essa altura, então, né? Já tem alguns patronos que estão chegando num patamar tal que já vão poder começar a pegar as primeiras recompensas do programa de fidelidade do PodQuest. Tudo isso está explicadinho lá no nosso Patreon. E, cara, nossa comunidade, como sempre, eu falei semana passada e é verdade mesmo, é o meu lugar preferido para conversar sobre games e desenvolvimento agora. Essa semana a gente falou de The Witness, o jogo novo do Jonathan Blow. A gente falou de lançamentos como o FIFA 16 mesmo, que foi lançado semana passada. A gente comentou sobre um monte de outras coisas que estão acontecendo, rumores que a EA está comprando a CD Projekt Red do Witcher 3. 3, que depois já foi rapidamente colocado por terra e tudo mais, assim, a gente comentou bastante lá. Então, convidamos mesmo vocês que gostam do que a gente faz a nos ajudar lá, cara, atingir objetivos. Por exemplo, o próximo objetivo agora, que é de $500, que estamos quase chegando nele, é de ter uma sessão de leitura de e-mails em todos os episódios. Como você pode perceber, a gente nem sempre faz isso, só esporadicamente decide ler alguns e-mails, mas se a gente chegar nos $500, a gente assume o compromisso de todo o episódio ter uma sessão de leitura de e-mails e muitos outros objetivos que tem lá. Eu realmente tenho muita vontade de produzir mais conteúdo, mas a gente realmente, né, com a nossa agenda e com o custo que a gente teria para poder fazer esse conteúdo adicional, a única forma é contando com a ajuda de vocês, patronos. Então, entrem lá e ajudem a gente no patreon.com/podcast. E o último aviso aqui, antes da gente entrar, né, na carne com batatas do episódio de hoje, como se fala no inglês, é um aviso seguinte: eu tive a oportunidade, o prazer muito grande de falar novamente com meu amigão Caio Corraine. Na semana passada, a gente gravou um episódio para o Jogabilidade do podcast Construindo Mundos. Esse é um programa novo que também o Jogabilidade, que está no Patreon e que é um dos projetos que eu apoio lá no Patreon, porque eu sou muito fã dos caras. Eles, um dos programas novos que eles trouxeram através do Patreon é esse podcast Construindo Mundos. Conversaram com o Glauber Kotak no mês passado, e a edição desse mês agora é uma conversa comigo. E aí é um programa onde o Caio realmente quer falar sobre o perfil do desenvolvedor, né, das pessoas que estão trabalhando nessa indústria, falar de muita coisa que eu nunca tinha tido oportunidade de discutir, quais são os meus maiores, né, anseios e o que, que eu me vejo fazendo daqui não sei quantos anos. Contamos muita história também de como que, né, minha carreira e tal, mas o Caio, ele dá uma abordagem muito pessoal à conversa realmente. E aí a gente acabou indo pro lado de discussões que a gente tem muito hoje, como o sexismo nos games, como muitas outras coisas aí que eu acabei, vamos dizer, me exaltando um pouco durante a conversa. E fica aí, né, o Construindo Mundos sai essa semana também. Eu não sei o dia exato aí, mas acredito que quando vocês estiverem ouvindo esse podcast já vai ter o Construindo Mundos, né, no feed do Jogabilidade pra vocês ouvirem. Vou deixar os links pertinentes também no episódio de hoje. Então quem quiser conhecer um pouquinho mais, assim, até de mim, que não seja dica de desenvolvimento de games, nada disso, mas só perfil realmente, foi uma conversa muito franca, abriu o coração lá pro Caio Corraine mesmo, e acho que ficou interessante, legal, e queria muito que vocês também dessem uma ouvida lá e dissessem o que vocês acham de todos os assuntos que eu acho importantíssimos que a gente discutiu no Construindo Mundos do Jogabilidade. Bora então, né? Como diz o convidado aí, o Petrucci, botemos. Vamos falar dos assuntos que a gente veio falar aqui no Podcast 120. E não é à toa que o Petrucci, que desenvolveu o Adventure Zator, e com certeza entende bastante de Adventure Games, tá aqui pra ajudar o Rafa e eu a falar desse assunto. Eu queria realmente entrar nos pormenores dos Adventure Games nesse episódio do Podcast. Petrucci, acho que a melhor forma da gente começar a falar desse assunto é se você disser um pouquinho pra gente quais foram os motivos que levaram você a querer fazer o Adventure Zator. Eu, claro, sei, a gente já conversou em off várias vezes sobre esse assunto, então por isso que eu estou levando para esse lado, que eu acho que vai ser uma boa forma da gente estudar o estado atual dos Adventure Games, o passado deles também, porque afinal de contas estamos falando deles é porque a gente os ama, né, e um dia eles foram realmente o principal gênero de games da indústria. Mas eu queria que você dissesse, assim, por que você decidiu fazer o Adventure Zator e o que tem no Adventure Zator que é a sua tentativa de mudar um estado atual que você enxerga dos Adventure Games hoje em dia? Então, cara, eu acho que uma boa motivação que me fez querer fazer isso foi a minha insatisfação com o atual rumo dos Adventures. E depois eu acho que a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso. Enfim, eu acho que eles não têm mais aquela mágica que eles tinham antigamente, aquele momento que tu falou até que teve pra mim online, que tipo, puta que pariu, que gênio que eu fui agora que resolvi esse puzzle. Então eu acho que eles perderam um pouco dessa mágica. O que eu acho que eu, de certa maneira, consegui fazer um pouco com o esquema do gameplay emergente é que eu removi o que eu chamo de stuckness no game design. Porque o problema dos adventures point and click das antigas, ele tem uma boa gordura de stuckness. Tu fica parado num puzzle e não consegue resolver ele por, às vezes, 2-3 horas sem sair do lugar, completamente sem sair do lugar. Pô, 2-3 horas você tá sendo generoso pra caramba, porque na época que não tinha uma controle na internet, eram meses, rapaz. Então, uns meses ou semanas. Exatamente aí que eu quero chegar. É, eu acho que o auge dos Adventures, na verdade, os Adventures em si, eu acho que eles foram um produto da sua época e aquela mágica que a gente teve naquela época não tem mais como voltar, justamente por causa da internet. Eu acho que a internet matou os Adventure Games, porque ficar stuck por 2-3 horas e de repente conseguir resolver o puzzle e ficar muito feliz por aquilo é parte integral da experiência. Hoje em dia ninguém tem paciência de ficar 2-3 horas sem nenhum progresso no jogo. Então tu vai online, tu procura o walkthrough e tu resolve o teu problema rapidamente, tu perde aquele momento mágico de tipo, puta que pariu, que legal que foi isso, entendeu? Então eu acho que essa mágica passou e não volta mais. Infelizmente, por uma questão dos tempos da internet e tal, isso passou e não volta mais. Eu acho que a gente talvez tenha outros caminhos pra tentar trazer um pouco dessa mágica de volta, mas ela nunca vai voltar da mesma forma, eu acho. Faz parte. Entendi. Frequentemente se discute, o que a gente faz pra tentar trazer de volta os Adventures, como... eu acho que não dá. Entendeu? Passou. Sabe qual é o nome desse fenômeno, Petrus? Ficar velho. Ficar velho faz parte. E aí o que aconteceu lá no começo, a gente fica, passa o resto da vida buscando e sem sucesso aquilo que a gente sentiu quando a gente era moleque. Mas não, eu acho que eu tô brincando, mas acho que tem muito conteúdo aí pra gente destrinchar de tudo que você falou sobre os Adventure Games. Ô Rafa, eu vou passar a bola pra você pelo seguinte: eu sinto muito que o motivo pelo qual os Adventure Games estagnaram, além do que o Petrus falou, dos walkthroughs e tudo, mas tem também um motivo inerente ao game design dos jogos desse gênero, você não acha que simplesmente não evoluiu? E eu, pelo menos, me sinto muito, e o Adventure Zeta foi muito refrescante nesse sentido pra mim, que Adventure Games, fora o Adventure Zeta e a maneira como o Petrus implementou as coisas, eles sempre foram muito aquela formulinha que o game designer inventou, que eu tenho que descobrir exatamente aquilo que ele quer que eu faça. Uma mecânica muito simplória e que nada foi pra frente. É pixel hunting, é falar todas as opções possíveis de todos os diálogos, back and forth um pouquinho, combinar um item com outro e usar, em algum momento que você fica stuck, que você fica preso, usar todos os itens com todas as coisas, que em alguns jogos é simplesmente impraticável de fazer pela quantidade de opções, pela quantidade de quanto que ele abre, né, opções pra você no jogo. E isso pra mim sempre foi muito, me cansa assim, sabe, na verdade, e muito chato de negociar. Então, você concorda com isso? Como é que você enxerga o gameplay dos Adventure Games? E se você consegue elaborar sobre o motivo pelo qual a gente chegou nesse estado meio que estagnado desse gênero de muitos anos já. Tem várias coisas pra falar aí, eu acho. A primeira de que tu falou um pouco antes, de falou meio brincando de que a gente ficou velho, não é tão brincadeira não, cara, porque é verdade, a gente como público ficou velho. A idade dos jogadores de videogame hoje em dia é a mais velha que da história, assim. A média de jogadores de videogame é 33, 34 anos hoje em dia, sabe? Naquela época, era mais criança que jogava, mais jovem, adolescente, e as pessoas tinham mais tempo, eles tinham as semanas, os dias, as horas, pra ficar ali fuçando até conseguir. Hoje em dia, a gente, generalizando, não tem mais tempo pra isso, sabe? O que me traz pra próxima coisa que tu falou, que os Adventures não evoluíram, aí eu discordo totalmente. Eu acho que o que eles mais fizeram foi evoluir. Mas opa, aí tá na definição do que é evolução, né? Evolução, por exemplo, se tu for partir do que significa a palavra evoluir, não significa melhorar, necessariamente. Significa mudar. Verdade. Né? Significa se adaptar e mudar a várias outras coisas, né? Se tu for tirar pela biologia, por exemplo, evolução não significa que a gente ficou melhor, a gente só ficou diferente do que a gente era. Eu acho que essa explicação se aplica totalmente ao gênero Adventure, sabe? O que eles mais fizeram foi evoluir. Se tu comparar o que é Adventure hoje, vai perguntar a qualquer pessoa hoje em dia o que é um Adventure, ele vai dizer The Walking Dead, vai dizer os jogos da série Telltale, esses novos. Se tu comparar o que eles eram, o que eles são agora, antigamente eles eram muito, dependia muito do designer ter uma precisão absoluta do que era adivinhar na sorte, assim, né? Eu vou chutar isso. E daí sou um gênio. Não um gênio, tu chutou e era aquilo, sabe? E o balanço perfeito entre isso e uma coisa que faz sentido. Por exemplo, o clássico hamster no micro-ondas. Pô, onde que isso vai fazer sentido? Sabe? Mas pra aquele jogo fez e era legal. Tipo, algumas coisas que faziam sentido. Pra envelhecer o vinho, colocar o vinho na privada da máquina do tempo lá, sabe? No Day of the Tentacle. Esse puzzle foi excelente. Sim, sabe? Antigamente requeria muito que o designer tivesse esse equilíbrio, assim, sabe? Do adivinhar e do fazer sentido, sabe? Puramente fazer sentido fica muito fácil, né? Porque as pessoas que jogam esse jogo, elas jogam por causa que elas são pessoas normalmente um pouquinho mais lógicas, né? Então pra essas pessoas, pro público-alvo, ficaria muito fácil. E se fosse muito pro outro lado, que é puramente adivinhar, é frustrante. Que eu acho que foi por isso que teve a queda dos Adventures. E foi pra um lado em que, como era popular, né? Eles precisavam fazer mais daquilo a um custo relativamente barato comparado com outros jogos. E começaram a só socar puzzles que não faziam sentido, muito, né? E isso começou a, pô, eu não tenho mais tempo pra isso, né? Somado à idade dos jogadores, eu tenho os meus exames da universidade pra fazer, eu tenho meu mestrado pra fazer, eu tenho um trabalho, eu tenho um filho, sabe? O público-alvo foi ficando mais velho e ficou menos tolerante com essa falta de equilíbrio no design dos puzzles, né? Da era clássica, Day of the Tentacle, Full Throttle, sabe? Que são alguns dos meus preferidos. Daí voltou atualmente com uma nova, né? Uma nova cara, digamos assim, com Adventure não como uma mecânica, mas como um sistema de contar história, né? Quase todos os Adventure hoje, a mecânica é quase igual de como tu lida com o jogo, como tu controla o jogo, como tu controla os avatares, como tu seleciona objetos no teu inventário. Inventário hoje em dia é minimalista, né? Totalmente. Quase nunca possui um inventário com mais de 3 ou 4 itens ao mesmo tempo. Antigamente era 12, 16 itens ao mesmo tempo chegava a ter, né? Dependendo engraçado que você falou que virou contar história e o nome da empresa que mais faz isso é a Telltale. Exatamente, sabe? E isso tem uma audiência pra isso, sabe? A gente, como a gente falou muito do Life is Strange, que é puro adventure nova geração, né? Uh-huh. E que é um dos melhores adventures que eu já joguei. Claro que eu não vou comparar ele com Day of the Tentacle. Eles são jogos totalmente diferentes. Apesar de a gente falar os dois são adventure, né? Eles são jogos totalmente diferentes. Mas o que me mexeu mais em termos de história, sabe? Foi o Life is Strange. Por mais que o Day of the Tentacle até hoje seja memorável de eu lembrar a solução de um puzzle pro jogo que eu não joguei faz, sei lá, 20 anos, sabe? Vai jogar de novo em breve, porque eles estão refazendo, hein? Pois é. É como eu falei, assim, eu acho que é diferente, sabe? Evoluiu de uma maneira diferente pra se adaptar pra audiência deles, né? Então, cara, eu concordo plenamente. Os Adventures não morreram e eles certamente evoluíram. E a gente tem hoje Adventures fantásticos da Telltale. A gente tem o Life is Strange, que também é fantástico. Eu não sei se um jogo tipo Valiant Hearts seria considerado ou não Adventure, mas é um outro jogo que eu considero fantástico. Uhum. Só que a gente pode chamar de Adventure, mas não é exatamente o mesmo jogo. Quando as pessoas falam que o Adventure morreu, elas querem dizer aquele Adventure point and click do estilo LucasArts, entendeu? Uhum. E o Game of Thrones, a gente pode chamar de Adventure, mas ele é uma experiência completamente diferente. Sem dúvida. Eu gosto muito que ela existe, curto muitos Adventures da Telltale, mas eu ainda sinto muita saudade da experiência que eu tinha na época da LucasArts e gostaria ainda de ter de novo essa experiência. Eu acho que foi por isso até que o Adventure da Double Fine fez tanto sucesso no Kickstarter, ele praticamente kickstartou a onda Kickstarter. É. Eu acho que justamente porque as pessoas tinham na cabeça dela que esse momento mágico que elas tinham há 20 anos atrás ia ser novamente, ia acontecer novamente, entendeu? Eu acho que não aconteceu, mas eu acho que justamente por isso que ele teve tanto sucesso. Se já existisse um protótipo, eu acho que ele não faria tanto sucesso porque as pessoas iam ver que não era bem aquilo que elas iam. Então, nada consegue ser mais mágico na cabeça das pessoas do que simplesmente a ideia daquilo de novo. Então, eu acho que sim, os Adventures evoluíram, mas os Adventures point and click clássicos, eles meio que morreram, sim. Não morreram completamente, mas ainda a gente ainda tem alguns exemplos modernos, muito bons, tipo The Book of Unwritten Tales. Ele é bem clássico e ele é moderno e muito bom. Mas a experiência mudou completamente. Os games da Telltale, eles são mais quase como filmes interativos. Não que isso seja ruim. Eu até acho que o esquema que a Telltale faz, que as suas ações impactam o jogo e mudam a maneira como a história é contada, isso não é feito pela questão de jogabilidade, como muita gente fala. Mas eu acho que isso é feito por uma necessidade de diferenciar o teu jogo de um filme. Ah, se é só uma história, então por que não faz um filme? Porque a história é diferente, a história é tua, entendeu? Não é pra te jogar de novo, é pra te fazer a tua história do teu jeito. Mesmo que a diferença seja pequena, é a tua história. Então, isso eu acho que é necessário pra diferenciar o jogo e justificar a existência dele como um jogo e não como um filme. Talvez até falar da evolução dos Adventure como sendo antigamente jogos da LucasArts e de hoje os da Telltale, talvez isso não seja tão preciso assim. Talvez os da Telltale sejam a evolução dos livros-jogos, ao invés dos Adventure Point and Click. Ou talvez um merge entre os dois, né? Talvez a nomenclatura que a gente usa nem seja correta, entendeu? Talvez seria melhor se a gente chamasse ele de blá blá, do que de Adventure. Eu acho que existe essa confusão que eu não... Mas enfim, isso é o que a gente tem hoje e não vai mudar. queria pegar uma ponte no algo que o Rafa falou, que eu acho que merece a gente entrar em mais detalhe, porque tem a ver com o design em si dos jogos. E aí eu vou chamar então de Adventures aqueles que a gente tem saudade deles, né? Então, excluindo um pouco a versão New Wave dos Adventures, o Rafa falou assim, que antigamente era uma mistura de você adivinhar com algo que faz sentido. O adivinhar é o que dava, vamos dizer, o molho. E o faz sentido era o que fazia com que não fosse completamente aleatório, apesar de alguns jogos e alguns puzzles dentro de jogos Adventures serem completamente aleatórios. E aí, eu acho que é justamente, Petrúcio, o que eu enxerguei de mais valioso na implementação que você fez no Adventures Zator, que é o seguinte, pior do que você ter algo muito lógico nos jogos, e acontecia isso direto nos Adventures antigos, você pensar a solução na sua cabeça e ela fazer total sentido, mas o jogo não estava preparado para ela. Então, por exemplo, usar um item que claramente ele é feito para segurar líquidos, né, para conter líquidos, usar ele junto de um líquido, mas não funcionar. Falar, não posso usar isso aqui. Por que você não pode usar? É um cálice e é um balde de, sei lá, de água. Entendeu? Mas não, porque foi programado que aquele cálice só ia conter vinho. E aí você pensa na sua cabeça numa solução para o problema que envolve a água e o cálice, mas você não consegue executar pura e simplesmente porque, essa não foi exatamente a forma que o game designer queria que você resolvesse o problema. Não tinha coisa mais frustrante no game de adventure do que isso. Porque justamente era uma época onde a gente ficava stuck, ficava preso e, cara, a mente voava, né? A gente ia, claro. Pô, mas naquela outra fase eu vi um negocinho não sei aonde, quem sabe dá pra pegar aquilo e se der pra pegar eu já sei como é que resolve. Mas chega lá, não dá pra pegar aquele item ali, ele tá só no cenário, então... Pois é, tu ia na maior empolgação e era um balde de água fria. Isso, então quero que você fale um pouco como que você, no Adventure Zator, e eu não tô falando isso pra puxar o saco não, porque realmente é o grande diferencial que eu achei do que você atingiu com o Adventure Zator. Como é que você procurou resolver esse problema e essa frustração, esse ponto de frustração tão comum dos Adventure? A pergunta que o Rafa fez, se o editor veio primeiro ou o jogo veio primeiro. Acho que se o jogo tivesse vindo primeiro, talvez isso não tinha acontecido. Mas isso veio como uma consequência necessária para mim conseguir implementar um sistema que fosse fácil das pessoas editarem e criarem as suas fases sem definir sistema complexo, entendeu? Esse objeto vai usar com esse objeto, vai usar com aquele objeto. Eu queria que todas essas interações já estivessem implícitas nos objetos, então isso foi uma consequência, que a solução é o problema que eu tinha, não foi tipo, eu vou resolver esse problema com essa solução. A solução simplesmente surgiu a partir do momento que eu quis fazer um editor realmente genérico e fácil de usar. Eu queria que você fale mais dessa solução. Porque você só falou, a solução foi assim, assado que ela surgiu, mas qual é a solução? Então, a solução é, eu pensei nos objetos como sendo macho e fêmea, assim, né? Tipo, eu tenho um objeto que é cortante e um objeto que é cortável. Ok. Por exemplo, tem o waterable e tem o water-er. Então, o Gremlin, por exemplo, ele é waterable. É difícil traduzir essa expressão para português, né? Mas sim, o Gremlin, ele responde à água. E ele tem... Ele é regável. Molhável e regável, Ele é regável e tem um regador. O Gremlin é regável. Se tu regar o Gremlin, ele se multiplica. Um copo também é regável. Se tu regar o copo, ele se enche. Então, entendi. Eu defini algumas ações fêmea, algumas ações macho, e aí o macho, quando interage com a fêmea, faz alguma coisa. E aí cada fêmea responde do seu jeito, né? O Gremlin, fêmea da água, responde se multiplicando, e o copo é fêmea da água, responde se enchendo. Então, esse foi o approach pra todo mundo. Pelo menos essa era a minha ideia purista inicial, de fazer assim pra todo mundo, mas conforme eu fui implementando, tinha bastante exceções e bastante coisa que às vezes, em vez de ser só macho e fêmea, tinha que ter três. O sistema acabou tomando uma complexidade maior que eu inicialmente não envisionei. Então, não é tão simples quanto parece na superfície, mas esse é o sistema básico, é macho e fêmea. Entendi, vou dar um exemplo pra galera entender um pouco melhor do que a gente tá falando. Ele vai ser um spoiler parcial, mas é de uma missão muito no comecinho da campanha do Adventure Zator. Ah, manda bala, né? Mas eu acho que ele representa muito bem, que é um momento onde eu tinha que... O meu objetivo era comer um peixe, era só isso que eu sabia. E aí, assim, até sem olhar muito, sem, assim, fuçar cada cantinho do ambiente onde eu estava, eu rapidamente vi que ali era uma casa e na cozinha dessa casa tinha um caldeirão, e no caldeirão não tava fervendo naquele momento. Então, pra resolver esse problema, não precisou muito, a não ser o quê? Pensar, como é que eu faço pra comer um peixe? Eu provavelmente tenho que cozinhar o peixe primeiro. Então, em algum lugar deve haver um peixe cru. Aqui nesse ambiente eu fui procurar um peixe cru e, pra minha surpresa, olha ali, achei um peixe cru. Então, eu já sabia nesse momento que a solução, vamos dizer assim, que você consegue enxergar por si só, graças a esse sistema, onde os itens simplesmente fazem aquilo que eles sabem fazer, ela era possível. Aí eu pensei, então de alguma forma eu tenho que acender o fogo debaixo desse caldeirão. E aí, tem lenha, tem fósforo, então já sei como é que faz pra acender o fogo. Tem o caldeirão, coloco o peixe, espera um tempo, ding, Bang, tá pronto, né? Foi até engraçado o efeito sonoro que faz quando fica pronto. E aí, beleza, tem agora um peixe cozido que eu posso comer. Tudo isso é uma abordagem meio que inversa do que a gente tá acostumado nos adventures, vamos chamar clássicos, onde primeiro eu via as minhas opções, primeiro eu catava tudo do cenário que eu pudesse catar, e se você for fazer isso no Adventures, você tá fudido, porque o que tem de objeto no cenário é um absurdo, e é de propósito, porque justamente você não quer que a abordagem seja essa, que você pegue todas as suas opções e aí comece a esgotá-las uma a uma até você, por acaso, achar a correta. Não, pensamento inverso. Como eu faria pra resolver isso se eu tivesse o mundo à minha disposição? Entendeu? Ah, essa é a solução mais provável. Como se cozinha alguma coisa. Então eu vou procurar agora itens que tenham a ver com cozinhar alguma coisa. E, pra minha surpresa, nem tanto, porque eu já conhecia o jogo de antes, né? Mas já sabia que era essa a ideia do Petrus. Funciona. E esse é o momento tal que você... Aí é uma coisa simples, até cozinhar um peixe, mas num adventure game, depois de tantos anos aí batendo cabeça com eles, esse é o momento que eu até mencionei pro Petrus ali. Porra, me achei um gênio agora. Mas gênio por quê? Porque a solução que eu fiz na minha cabeça simplesmente estava ali à disposição e garanto que não era a única solução pra resolver esse problema. Eu tô, tipo assim, orgulhoso do que eu criei e feliz que... Eu acho que o adventure tem sim muito a adicionar à discussão e eu vou ficar muito triste se ele meio que foi esquecido e não fizer sucesso. Também porque eu acho que ele tem bastante a acrescentar e eu acho que outros jogos poderiam futuramente talvez trazer um pouco da mágica dos Adventures das Antigas, mas seguindo um pouco dessa receitinha que eu fiz, pra fazer com que tu tenha a mágica sem ter o stuckness, né? A gente poder resolver os puzzles de maneira que a gente ache brilhante, puta que pariu, eu sou genial, mas sem precisar ficar gastando 2-3 horas sem fazer nada. Então eu acho que isso foi muito legal, eu espero que essa ideia vá pra frente e continue, seja comigo ou seja com outras Adventures no futuro. O Adventure Zetro, ele meio que fez pro gênero de Adventure Point and Click o que o Deus Ex original fez pro RPG. Tu tem um objetivo a resolver e tu poderia resolver aquilo saindo dando tiro, ou com stealth, ou com hacking. Tu tinha 3-4 soluções diferentes para resolver o mesmo problema e o Adventure Zetro, ele meio que faz isso também, sabe? Porque as soluções estão disponíveis com os objetos no mundo e elas não vieram simplesmente do caminho que o game designer definiu pra ti. Então eu acredito que ele faz pro Adventure o que o Deus Ex fez pro RPG. Se isso vai se transformar em vendas ou não é outra história, mas eu acho que ele fez isso. O Deus Ex, né, Rafa? Tanto eu quanto você somos também grandes fãs desse game, primeiro de todos. Uhum. Pra mim, pelo menos, era o grande chamariz dele, era essa percepção de total liberdade pra resolver os problemas. E você realmente se sentia um ninja quando você resolvia os problemas do Deus Ex, de forma que parecia que só ocorreu a você aquela solução. E hoje, como eu até falei lá no começo, que lá no Patreon a gente está querendo muito chegar nesse nosso objetivo de $500 para ter uma sessão de leitura de e-mails em todos os programas, vamos fazer aqui a sessão de leitura de e-mails piloto, para você sentir um pouquinho do que a gente pode entregar caso a gente atinja esse objetivo lá no nosso Patreon do podcast. Separei aqui 2 e-mails para a gente responder rapidinho, né, no podcast 120. O primeiro deles, do ouvinte Rodolfo Aragão. Ele fala o seguinte: gostaria que cada participante, ele estava até esperando que o Seco estivesse aqui, mas o Petrus vai substituir a altura, recomende algo que não sejam games, que a gente faz bastante, né? Recomendação de games aqui. Então ele quer que recomende qualquer coisa que não seja um game. Petrus, você como convidado, vai primeiro. Eu vou Qual primeiro. É a sua recomendação para os ouvintes do podcast? Então, a minha recomendação é o livro An Astronaut's Guide to Life on Earth. Esse livro, cara, ele é fantástico e eu achei que ele era muito pertinente à nossa discussão aqui, porque eu sei que tem bastante gente que ouve aqui o podcast, que pergunta, né, como é que eu faço pra entrar na indústria de jogos, se eu faço esse curso de arte, curso de programação, qual é o caminho que eu devo seguir pra entrar nisso. Só que, cara, aqui no Brasil existem poucas as empresas de jogos de sucesso, então a quantidade de gente querendo entrar no mercado é muito maior do que a quantidade de gente dentro do mercado, então é um pouco difícil realmente tu entrar no mercado. E esse livro, cara, ele é fantástico porque ele conta a história do astronauta que sempre quis ser um astronauta, mas só que nunca assumiu isso como sendo uma meta final e o ponto que ele quer chegar, né? Ele vai curtir a jornada e aonde essa jornada levar ele tá no lucro, porque o importante é a jornada. E eu acho que isso é um puta guide pra vida e pra tudo. Essa é meio que a moral da história também do Grim Fandango. Eu acho que o Adventure mais fantástico. Sim. Me marcou muito essa história do Grim Fandango de mostrar que, sabe, foda-se o destino, o que importa é a jornada, velho. Curte a jornada e o que acontecer, aconteceu. E isso é uma coisa que eu tenho pra mim muito importante. E eu acho que isso, pra quem quer eventualmente entrar na indústria de jogos, eu acho que também é um puta livro pra se ler e pra se ter em mente. Tipo, beleza, esse é o destino que tu quer chegar, mas aproveita a jornada e aonde ela te levar, o importante é que a jornada tenha sido do caralho. Então essa é a minha recomendação. Esse livro é de um astronauta canadense, aqui de Ontario também, e ele tem bastante vídeo no YouTube que ele gravava de lá da estação espacial. Ele explica bastante, bem em forma de leigo, assim, como são as coisas no espaço, bem legal. Ele é um cara legal pra se seguir na internet. É, o meu preferido é o cover dele do Major Tom. Você, Rafa, vai indicar o quê? Vai recomendar o quê para os nossos ouvintes hoje, respondendo aí ao Rodolfo Aragão? Eu vou recomendar uma banda. Olha! Uma banda que eu ouvia bastante no início da minha carreira, assim, inclusive me empolgava muito, assim, quando eu ia trabalhar, escutando as músicas deles no ônibus e tal. Eu chegava empolgadão pro trabalho e, quem sabe, isso me ajudou a evoluir na carreira. Nunca, não tem como saber o que teria acontecido se eu não fosse pro trabalho ouvindo eles. Sim. A banda é Arctic Monkeys, pra quem não conhece. Eles estão tocando faz mais de uma década já. É indie rock, né, em inglês. Uhum. Adoro muito a música deles. Eu acho que a gente vai botar a música deles no final do podcast hoje, né? Isso, como a gente tinha combinado antes. Não combinamos, não. Acabamos de combinar, mas tudo bem. Com certeza vai ter Arctic Monkeys no encerramento do podcast 120, pode deixar. O Rafa que indicou Arctic Monkeys pra mim e eu me tornei fã também. Vai ser dificuldade nenhuma colocar uma musiquinha do Arctic Monkeys aí no final. Another variation on a theme, a tango. E não li o livro que o Petrúcio indicou, mas já vou aqui correndo meu Kindle pra comprar. O Arctic Monkeys, como eu falei, é fantástico, já ouço há muito tempo, acompanho graças ao Rafa. E a minha indicação, então, pra poder diferenciar um pouquinho aí, vai ser um filme. É um dos filmes que eu tenho no meu coração como inspiração pra muita coisa. É um assunto que sempre me fascinou muito. Dois grandes assuntos que me fascinam muito são viagem no tempo, Chrono Trigger tá aí pra isso, né? Você voltar e mudar as coisas e ver as consequências e tal. Um outro assunto que me fascina muito são mundos distópicos e a possibilidade de que nem tudo seja o que parece. E sempre me fascinou, por isso que Cyberpunk, eu sempre gostei muito, mundos distópicos e tal. E esse filme, ele saiu infelizmente no mesmo ano, que infelizmente pra ele, no mesmo ano que Matrix. E aí ele foi completamente afogado pelo sucesso de Matrix e ninguém deu muita bola pra ele. Mas eu curti demais, eu viajei demais na fantasia dele ali de mundo distópico. E o nome do filme é 13º Andar, The 13th Floor. E pra mim, assim, cara, como, vamos dizer, naquela época, aspirante a mexer com tecnologia, com games, com mundos fictícios e fantásticos, 13º Andar foi uma inspiração, sim, gigantesca. Hoje em dia eu assisto, aí eu fico meio puto com que o final dele é meio chinfrim e tal, mas não é, assim, o melhor história que eu já vi na minha vida, mas como inspiração e como, sabe, só uma caracterização de mundo distópico foda, 13º Andar, o filme, é a minha indicação no podcast hoje. Segundo e-mail pra gente ler aqui no podcast 120 vem do ouvinte João Dobin. E ele pergunta o seguinte: que tipo de abertura existe na indústria de games pra profissionais sem formação na área de tecnologia e exatas? Então eu vou perguntar pro cara que por pouco não se formou biólogo, né? E hoje é um game designer da Gameloft em Toronto. Rafa, quão fácil e difícil é entrar nessa indústria se você não é uma pessoa de tecnologia ou de exatas? Olha, acho que dos dois jeitos é difícil, sabe? Né? Sem tu ter uma formação, acho que ele é mais difícil, especialmente dependendo da área, né? Acho que pra programador, por exemplo, eu acho que é impossível, eu acho. Ser programador sem essa formação, né, que você tá querendo dizer. Isso, sem contato sem indie, né, fazer teu próprio negócio. Mas tu trabalhar pra uma empresa grande sem ter essa formação, eu acho que é quase impossível, assim, a não ser que tu seja um gênio, assim, né. O problema é tu provar que é um gênio, né, porque isso é uma coisa que o teu diploma te mostra, né, que tu é. Eu nunca conheci, nunca trabalhei com um programador e eu sabendo que ele não é formado, por exemplo, assim, todos eles têm um diploma, né? Eu acho que pro programador, por exemplo, tu vai poder falar melhor quando tu responder, mas é, ele tem esse requisito que a universidade dá. Pra um designer, que é o que eu faço, eu acho que ele é menos necessário, é, né? Mas tu vai ter um problema, né? Uma montanha pra escalar, que é provar que tu sabe de alguma coisa, né? Provar que tu sabe o que tu faz e isso tu só se ganha com experiência, e quando tu não tem experiência, tu não tem como provar isso. Uma universidade te vai te provar que tu pelo menos tem uma base, tu tem um ensino acadêmico, tu foi treinado pra fazer algumas coisas, por mais que algumas delas não sejam relevantes ao que tu vai fazer. Agora tá tendo um boom de cursos profissionais, cursos universitários pra game design e desenvolvimento de games. O negócio que tu tem que fazer é poder provar que tu sabe, né? E isso, a gente já falou várias vezes aqui, não é um diploma que vai substituir essa experiência. Não é um diploma que vai substituir poder mostrar um demo, poder mostrar um mod, alguma coisa e dizer, fui eu que fiz isso, totais partes fui eu que fiz, isso tu pode confirmar com 100% de certeza que eu sei fazer e se for necessário de mim, eu vou poder entregar isso, sabe? Acho que diploma nenhum pra um game designer substitui tu poder mostrar que tu fez e provar que tu sabe alguma coisa, né? É, por isso que a gente sempre fala, né? Que aprender a fazer jogos tem que fazer. Sim, é, só tem um jeito de tu aprender a fazer jogo. A universidade não vai te ensinar a fazer jogo. Ela vai te ensinar métodos, vai te ensinar negócio pra tu otimizar o teu tempo, vai te ensinar a pesquisar melhor, talvez, vai te ensinar a se organizar. Às vezes vai ser a desculpa de você se juntar com os amigos e fazer games, que é o que realmente vai te ensinar a fazer games. É, vai te dar um networking, vai te dar, por exemplo, talvez uma facilidade pra um estágio, sabe? Numa empresa isso. Que faz jogos, sabe? Então vai formalizar um pouco o teu ensino, tipo, te botar num caminho, sabe? Claro que tu pode ir do caminho das pedras, né? Que eu acho que é o caminho da universidade, mas tu pode ir pelo meio do mato e descobrir sozinho, que tem muita gente que faz, assim, sabe? Algumas das pessoas mais talentosas no meu meio com que eu trabalhei não tem formação superior. Eu acho que o ensino delas, né? O alto ensino delas tornou a mentalidade delas um pouco mais orgânica e como se aproximar jogos, né? E como jogos mudam muito, uma pessoa que tem essa capacidade de se adaptar mais rápido, de ter essa biblioteca na cabeça, se tornar funcional um pouco mais rápido, né? Com a tua experiência, todos os jogos que tu jogou, todos os jogos que tu já tentou fazer e falhou, eu acho que essa evolução orgânica, até o momento, eu acho que um ensino formal não se compara, sabe? Então, pra área de game design, eu acho, apesar de ser um pouco mais difícil no sentido de tu ter que provar que sabe, passando essa barreira, provando que sabe, a experiência é mais valiosa do que o diploma. Entendi. Eu acho que no caso da programação, o que a universidade te dá é meio que um baseline, né? Você mais ou menos sabe o que esperar de alguém que conseguiu começar e terminar uma faculdade, por exemplo, de ciência da computação. E isso, que muita gente, eu imagino, que tem essa mesma pergunta, tá tentando encontrar oportunidades até fora do Brasil. E aí, o cara de fora é uma referência muito grande você poder saber que, pelo menos, o candidato que você tá entrevistando fez uma faculdade. Você imagina, tudo bem que a gente conhece casos onde isso não prova porra nenhuma, mas a gente imagina que aquela pessoa, pelo menos, tem um baseline de conhecimento que foi o suficiente pra ele, pelo menos, passar pela universidade. Petrus, o que você acha? Responde aí pro João Dobin também. Como é que é a facilidade ou dificuldade na indústria de games pra quem não tem formação na área de exatas ou tecnológica? Cara, então, como a minha formação é exata e tecnológica, eu acho que eu não tenho muito... Eu acho que não tenho perspectiva suficiente pra poder responder a pergunta dele a contento. Acho que a gente falou mais ou menos. Acho que a resposta do Rafa, na verdade, pra mim, ela é suficiente. Petrus, eu não preciso nem falar porra nenhuma, porque ele já respondeu pro João Dobin. Então é isso, sessão de e-mails. Cara, vocês querem que a gente faça mais disso? A gente vai precisar de duas coisas. Uma, que vocês mandem perguntas interessantes, pertinentes, como foram as duas que chegaram pra gente dessa vez. E também, pra garantir que isso vai acontecer em todos os episódios, que a gente chegue aí no objetivo de $500, que tá quase lá no nosso Patreon, lá no patreon.com/podcast. Pod Quiz. Pod Quiz Musical chega aqui depois de uma semana em que ninguém conseguiu acertar. A musiquinha que a gente tocou lá no episódio 118, chegou no 119, ninguém sabia a resposta, então a gente deixou por mais uma semana. E agora sim, três ouvintes conseguiram acertar o game que originalmente foi o Rafa que deu a sugestão. Foram eles. Em primeiro lugar, o nosso patrono, Thiago Braga, que ele foi meio cheater, porque ele tem acesso antecipado e aí acertou o Pod Quiz antes até do podcast sair na terça-feira. Então vamos dizer que o Thiago Braga é quase ó concurso. E aí, quem acertou primeiro dos que só tiveram acesso na terça-feira foi o Celívio Rose Jr., amigo do Rafa, conseguiu acertar. E também o Gabriel Pyron, que lá no Twitter falou, né, todos eles, os três, acertaram que essa era a música do game No One Lives Forever. A gente falou aí que a gente curte demais o jogo de stealth, um pouco à frente do seu tempo, inclusive, com a temática dos anos 70, protagonista feminina e tudo mais. Deixa eu tocar aí, só pra você lembrar, né, agora que eu falei que é a temática dos anos 70, acho que todo mundo vai ouvir e vai falar, porra, pode crer. Então vamos ouvir aí a musiquinha da semana passada e retrasada do No One Lives Forever. Agora que eu falei, tá até fácil, né? Mas é isso aí. Vamos, então, brincar de novo. De podquiz musical, Petrúcio e Rafa estão aí pra tentar adivinhar também. Eles não sabem qual é a musiquinha dessa vez. Vamos ver. Acho que tá um pouco fácil, mas é um jogo que eu curto pra caramba e tenho guardado no meu coração, então eu trouxe aqui pra vocês. Acho que vai ser bem fácil, mas vamos ouvir aí, então, podquiz musical do episódio 120 do PodQuest. Olha só. E aí? Cool Spot! Donkey Kong. Rafa falou o quê? Donkey Kong? Donkey Kong Country. Donkey Kong Country. E você falou o quê, Petrus? Cool Spot. Cool Spot? Cool Spot já foi, cara. A gente já teve uma coisa então, Cool Spot. Não é isso. Ah, foi um chutão. Cara, só uma anta completa. Nenhum dos episódios do podcast que eu ouvi no PodQuiz, eu sei essa música. Não, nenhum deles. Sabe quem não é uma anta completa? Os nossos ouvintes, cara. Eles acertam quase todos. Você vê que foi a primeira vez que eles não acertaram. Então, você aí que acha que não é a anta completa, responde pra gente no Twitter, @podquestbr, ou no site podquest.com.br. No episódio 120, deixa um comentário aí se você sabe que musiquinha é essa que a gente tocou no PodQuiz musical. É isso, chegamos ao fim de um episódio super legal do podcast. Como eu falei lá no começo, cara, eu tava finzaço de falar um pouco de Adventure Games, de destrinchar aí, né, os altos e baixos que esse gênero, ou múltiplos gêneros, né, não sei, acho que a nossa terminologia aí merece um ajuste, mas eu queria realmente falar aqui, se não somente pra lembrar, né, dos clássicos de antigamente, que realmente estão muito firmes na memória da gente, mas também porque eu acho que o Adventure Zator, e não é, de novo, puxação de saco, porque eu realmente acredito nisso, ele, cara, tomou pra si um desafio que é grande e acho que entregou. Com esse gameplay emergente que a gente conversou, eu há muito tempo não me sentia tão bem resolvendo, né, esses desafios e puzzles de Adventure Games e soluções de problemas de uma forma tão orgânica, tão assim satisfatória. E, cara, eu acho, Petrúcio, realmente que vocês conseguiram um feito aí de tirar a frustração, de entregar jogabilidade acima de tudo no seu game. Muito, muito legal pra quem curtia os Adventures das antigas. E eu espero, cara, que os ouvintes falem pros seus amigos, experimentem o Adventure Zator, consigam, cara, que você não desista, né? Que você tenha aí o apoio financeiro que a gente sabe que é necessário pra continuar, cara, trabalhando, levar a Pigas dos Games à frente e o Adventure Zator também. Mas então, obrigado demais por você doar do seu tempo aqui, conversar com a gente bem honestamente sobre tudo, sobre Adventures e sobre o seu game. E, cara, olha, sucesso, muito boa sorte nas semanas aí, que com certeza essa curva de vendas vai subir ainda mais do Adventure Zator, viu? Obrigado demais aí, vocês do podcast, dar esse espaço aí pra mim. E espero que seja o primeiro de muitos. Você também, Rafa, obrigado pela presença, pelo tempo aí, segurando as pontas na ausência do Fernando. E semana que vem, Fernando ainda deve estar de férias, a gente vai fazer, além de gravação do podcast, o Hangout com os patronos de $15 do Patreon. Então, no dia 27 de setembro, que é o domingo que vem, a 1 da tarde, no horário de Brasília, a gente vai fazer o Hangout deste mês de setembro com o pessoal de $15. Já vou, né, organizar o convite aí na comunidade do Google Plus. Então, você que é patrono de $15, ou você que ainda não é, mas quer participar desse Hangout, tem até aí domingo, dia 27, pra poder garantir seu lugar, pra gente sentar aí com a galera do podcast, nossos patronos, e conversar sobre tudo que eles quiserem falar. Os Hangouts anteriores foram muito divertidos, com certeza esse também vai ser muito legal. Então, valeu. Rafa, abraço pra você, aproveita sua semana aí, lançamento do FIFA, já sei que você já tá jogando no EA Access, e tudo mais, cara. Valeu pelo tempo. Valeu, cara. Até a próxima semana. Então, falou. Petrucinho, brigadão mesmo. Valeu, Petrus. Botemo. Botemo aí. Botemo no Adventure Zator. E até semana que vem, galera. Giliar Lopes despede. Um abraço e tchau!